Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nesta manhã, o nosso tema, suicídio. O suicídio parece algo assim, um tema muito recorrente no Espiritismo, não é? Pelas leituras, pelos comentários, pelas palestras que são feitas. É um tema que está sempre voltando. E parece que poderia parecer que é uma insistência falar disso. Como às vezes a gente fala de pena de morte também. No Brasil não existe pena de morte oficial, mas é um tema que sempre retorna às preleções espíritas, às comunicações dos espíritos. Esses temas, embora às vezes pareçam distantes de nós, eles não são tão distantes assim, né? A questão do suicídio, por exemplo, é um tema bastante preocupante hoje para a sociedade no mundo todo. Para a gente ter uma ideia, no ano passado, a Organização Mundial de Saúde apresentou um relatório sobre os casos de suicídio no mundo todo, trazendo estatísticas, dados muito relevantes para compreender esse fenômeno. Então, desses dados, a gente tem algumas informações importantes. Olha, a cada 40 segundos no mundo todo, uma pessoa comete suicídio. Então, até o término da palestra, nós vamos ter o quê? Em alguma parte do mundo, dezenas de pessoas terão se matado. Então é um tema preocupante, sim. Depois nós temos número de tentativas de suicídio, não se concretiza. É algo em torno de 20 milhões de tentativas por ano. Depois você tem a questão de que nos últimos anos a taxa de suicídio aumentou em 60% em todo o mundo. Ainda você tem que considerar que ela é a segunda causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. Em seguida, você tem mais dados em que, por exemplo, os homens... há 3 vezes mais suicídios entre os homens do que entre as mulheres. Só que das tentativas que são bem-sucedidas, os homens ganham das mulheres, porque eles usam métodos mais incisivos, mais dramáticos, mais drásticos para cometer esse ato. E o que, que acaba acontecendo? É um caso bastante preocupante, porque ele pode nos afetar em algum momento das nossas vidas, por um parente, por um familiar, um conhecido, um amigo, alguém que acaba cometendo suicídio. A gente fala alguém próximo a nós, mas será que nós estaríamos isentos dessa possibilidade? Nós não sabemos, porque não sabemos... se diante de uma prova muito difícil, muito dolorosa, nós não fraquejaríamos e colocaríamos a nossa vida a perder, desistiríamos da vida. Por isso que ninguém deve considerar que é um tema alheio à sua existência, algo que está distante. Por quê? Qualquer um de nós pode estar em algum momento envolvido nesse tipo de drama. E nós vamos então procurar entender um pouquinho quais seriam as causas e a forma da prevenção do suicídio, né? O que a gente poderia estar pensando hoje sobre causas para o suicídio? A principal causa que a gente pode apontar, a razão existencial que leva qualquer ser humano a deixar a vida, é o desgosto pela vida, é já não gostar mais dela, é achar que aqui não tem mais possibilidade de realização. E dentro desse estado de espírito, dentro dessa condição em que a pessoa acredita que aqui é um lugar de muito sofrimento, aí tem inúmeros fatores que podem se somar e aí levar as pessoas a cometerem suicídio. E isso vai determinar tantas diferenças entre a condição daquele que desencarna pelo suicídio, que nunca a gente pode generalizar, dizer que todas as pessoas que se suicidaram vão passar exatamente pelos mesmos sofrimentos. Por que a gente fala isso? Porque existem literaturas, existem livros que nos descrevem como é a passagem do suicida, que nos pinta um quadro realmente muito doloroso. E para aqueles que perderam um ente querido pelo suicídio, às vezes aquelas informações elas são torturantes. Elas são realmente muito difíceis de pensar que aquele seu ente querido possa estar sofrendo numa condição tal. Por isso que nós vamos considerar que há diferentes situações, há diferentes atenuantes para aquele que desencarnou pelo suicídio. Mas isso não quer dizer que será uma passagem tranquila para outra vida. Porque toda morte brusca, ela acarreta para o espírito sofrimento. Isso é inevitável. Toda morte que é súbita e que é tirada de forma violenta o indivíduo da vida, ele passa por um sofrimento, que vai variar de acordo com as suas condições espirituais, de acordo com o seu entendimento sobre a vida, vai variar de acordo com o quanto ele já evoluiu espiritualmente. Nós poderíamos considerar que numa cultura, e existiram culturas assim, que valorizaram o ato suicida, em que o indivíduo era fortemente pressionado a se suicidar em determinadas circunstâncias, ele tem atenuantes em função dessa pressão cultural muito forte. Enquanto que outros indivíduos que, tendo um outro ambiente cultural, tendo um outro respaldo, uma outra proteção, tendo um conjunto ali de fatores que lhe dão condições à vida, vai ter uma passagem muito mais difícil do que esse primeiro caso. Então, por isso que a gente deve sempre ponderar as colocações que são feitas sobre o estado do suicida após o ato. Nós vamos considerar também que, independente das condições dele, ele sempre é alguém que pode ser beneficiado pela nossa ação mental aqui na Terra. É muito comum os familiares, depois que têm uma situação dessa, sofrerem profundamente, e faz parte até desse processo do luto, um período em que as pessoas se sentem revoltadas com aquele que causou tanta dor. E elas tendem a ter uma cobrança mental, um questionamento profundo, principalmente quando elas acreditam em vida espiritual, questionando aquele que partiu pelo ato. Né? Traduzindo todo aquele sofrimento, muitas vezes em revolta. E nós sabemos que para eles vão chegar esses pensamentos torturantes daqueles que ficaram. E isso vai ser um fator que vai agravar ainda mais o sofrimento deles. Por isso que quando nós presenciamos, tomamos conhecimento de um ato desse, em que o indivíduo deixou a vida, nós temos que ter vibrações de amor, temos que ter para com essa pessoa que partiu o desejo de que ela possa se recuperar na outra vida. Temos que vibrar amorosamente para essa pessoa. Temos que fazer a prece pedindo para que ela possa ser auxiliada e esclarecida. Por mais que tente se justificar que a revolta, a indignação é parte de um processo normal, nós precisamos conter esses ímpetos e procurar até mesmo um tratamento para que a gente não possa atingir ainda mais o suicida. Para nós que somos espíritas, que acreditamos em vida espiritual, fazer essas colocações é fácil, porque para nós não há dúvida sobre a realidade da vida espiritual. Mas para muitas pessoas, a morte, independente do que for a causa, pelo próprio indivíduo ou por um outro, é sempre um fator que lança uma incerteza muito profunda. Será que um dia eu reencontrarei esse ser tão amado, tão querido? E é daí que muitas vezes vem o sofrimento mais profundo que nós experimentamos. É a falta de esperança no futuro de reencontrá-los. E isso tortura muitas pessoas porque pensa em tudo aquilo que poderiam ter vivido juntos e não poderão, porque a pessoa pôs término à sua vida. E é essa mesma falta de esperança, essa falta de perspectiva na vida que leva as pessoas a pensarem no suicídio. Essa mesma incompreensão do significado da existência. E isso explica quais são condições hoje da nossa vida que acabam muitas vezes predispondo as pessoas a buscarem a morte. Nós vivemos hoje numa sociedade que ela é profundamente hedonista. Ela valoriza excessivamente o prazer, usufruir dos sentidos, experimentar situações sempre boas, sempre positivas. É isso que sempre é passado. Que nós temos que viver permanentemente em estado de felicidade. Só que isso é um grande engano. Não houve período na história da humanidade que ela viveu sempre bem, sempre feliz. Mesmo em sociedades estáveis, em que tudo está muito bem organizado, as pessoas têm causas de sofrimento. Elas têm causas que provocam a dor e o sofrimento. Então, negar essa condição humana, que nós passamos pela dor, que ela faz parte da nossa realidade, é o que muitas vezes leva as pessoas a, quando enfrentam seus problemas, enfrentam suas dificuldades, pensar na fuga, pensar em desistir, pensar em não dar continuidade à sua existência. Esquecem muitas vezes que não há para a condição humana momentos permanentes de felicidade ininterrupta. E essa ilusão que é passada, essa ideia do prazer, da satisfação, ela leva muitos indivíduos despreparados para a vida, despreparados pela formação aqui familiar, despreparados pela nossa sociedade, pela nossa cultura, leva muitas pessoas a pensarem em fugir quando se encontram diante dos seus problemas e seus sofrimentos. Então, refletir, pensar no significado da existência humana, entender as condições que nos são próprias, que nos fazem parte, ela é algo muito importante. É algo que é necessário à nossa vida. A gente considerar que nós temos momentos que são infelizes, nós temos momentos que são tristes. Isso não quer dizer que é um conformismo que o Espiritismo impõe. Não é uma tentativa só de tornar, como muitas religiões fizeram, o ser humano apassivado, um ser humano calminho, próprio para que ele possa ser dominado por elites. Essa não é a intenção quando se esclarece isso no Espiritismo. Não é a nossa intenção jamais pensar que nós vamos colocar as pessoas como partes de um rebanho. Na realidade, esse conhecimento que nós temos é trazido por seres que passaram pela experiência, que entenderam o significado da dor e do sofrimento para o ser humano. E desse entendimento é que eles trouxeram as comunicações que nos esclarecem que é parte da nossa realidade, sim, enfrentar desafios, é parte da nossa condição existencial a gente se deparar com problemas. E a gente deve entender os problemas mais do que castigos, mais do que punições, mais do que qualquer outra coisa, temos que encará-los como sendo o quê? Grandes desafios à nossa inteligência e à nossa evolução. Quando passamos a ver assim as situações difíceis como desafios, como oportunidades de crescimento, oportunidades de progresso, eles deixam de ter essa conotação tão negativa e passam a representar para nós oportunidades de crescimento. E isso é possível para todo mundo. Nós temos inúmeras histórias de pessoas que passaram por situações muito traumáticas, muito dolorosas, e nem por isso, diante de qualquer situação mais difícil, elas desistiram da vida. Nem por isso elas deixaram de lutar pela sua vida. Então, elas encontraram, superadas essas grandes provas, essas grandes lutas, uma grande felicidade em viver após isso. Então, isso mostra que após a vitória sobre as dificuldades, nós adquirimos uma fortaleza interior e um crescimento muito grande. Né? Então, nós vamos buscar aí diversas histórias que representam isso. A superação que o ser humano tem da dor e do sofrimento e encontrar uma nova forma de ver a vida e se sentir bem novamente. Ao suicida, falta essa perspectiva de lutar aqui diante dos seus sofrimentos e superá-los, e uma vez superados, sentir ali a satisfação da vitória. Falta a esse espírito encarnado que comete esse ato, falta essa percepção. Por isso que esclarecer, explicar, conversar, dialogar e pensar sobre a vida é algo fundamental para todos nós. Tem muitos pais que acham que os seus filhos jovens devem apenas experimentar situações positivas, apenas receber informações alegres, apenas vivenciar a vida e nunca conversam sobre temas relacionados a essas questões. Nunca aprofundam esse diálogo. E muitas vezes eles nem percebem que muitos dos seus filhos são profundamente temerosos diante de tantos desafios que a vida impõe. E que às vezes muito desse temor vem do desconhecimento, vem de entender que os problemas são superáveis, que as dificuldades são transponíveis. Vão se buscar muitas vezes explicações justificativas, né, para explicar por que a pessoa comete suicídio, coisas como a depressão, e é um fator realmente grave. É uma doença reconhecida hoje pela sociedade médica, pelos órgãos internacionais de saúde, e é algo que merece muita atenção. Quando alguém é diagnosticado com depressão, deve-se ter uma atenção redobrada a essa pessoa. Então, o acompanhamento que ela deve ter, médico, psicológico, psiquiátrico, deve ser uma atenção permanente da família. Outra questão que nós precisamos estar atentos também é quando as pessoas passam por momentos assim muito difíceis na sua vida. Quando elas passam pela perda de um ente querido ou outras perdas que para ela vão ser muito significativas, nós precisamos estar atentos a isso, verificar quais são as exposições que essa pessoa tem diante desse sofrimento. Devemos também pensar nas pessoas que anunciam a morte, que dizem que já não tem mais o que fazer na sua existência, né? É muito comum a pessoa chegar numa certa idade e ela falar isso. Muitas pessoas falam, é só da boca para fora. Não é bem simples assim. Quando nós temos essa verbalização do que nós sentimos, do que nós pensamos, do que nós falamos, o que acontece? Quando nós verbalizamos isso, nós podemos estar expressando um desejo íntimo nosso de fuga da vida. E isso é necessário que a gente fazer o diálogo com essa pessoa, mostrar que independente da sua condição existencial, independente do que ela está passando, ela sempre tem uma perspectiva de vida. Essa é uma forma muito eficaz. Às vezes a gente pensa que uma pessoa profundamente religiosa, mas que é exteriormente isso, ela não passaria por esse processo. Ela não iria praticar o suicídio. Mas nós temos casos de suicidas em todas as religiões. Então, só o fato da pessoa dizer que acredita em Deus, que acredita em alguma coisa, isso não é prevenção ao suicídio. Por isso que nós temos que estar alertas. Às vezes nós temos familiares que tiveram perdas profundas ali e nós não os acompanhamos tanto quanto é necessário. Então, por isso que nós precisamos estar ali aptos, precisamos estar ali preparados para dialogar com eles. Falar da vida após a morte, falar da continuidade da existência humana, né? Trazer esperança para essas pessoas. E estar muitas vezes próximas, porque há pessoas que sentem uma profunda solidão com o desencarne de algum familiar, de um companheiro, de uma companheira, de um filho. Então nós temos que estar ali sempre atentos para isso. E devemos estar sempre abordando essa temática no nosso ambiente familiar. Nós temos que conversar com os nossos filhos, conversar com a nossa esposa, conversar com o nosso esposo. Precisamos comentar, por exemplo, sobre esses assuntos, precisamos falar sobre isso. Porque é uma forma das pessoas irem entendendo o sentido maior da vida, de irmos buscando e de aprofundando mais a compreensão da vida. Então, são formas de a gente prevenir essa situação, de a gente tratar essa situação. Não é? Algo importante que a gente deve considerar a respeito, então, do suicídio, são as alterações que a gente vai provocar numa parte que nos compõe. Nós aprendemos, então, com os espíritos, que o ser humano ele não é apenas o corpo material. Ele é um espírito imortal, um ser que não morre. Que é onde está a inteligência, o sentimento, é a sede daquilo que nós essencialmente somos, da nossa essência. Mas essa parte que é o espírito, para se comunicar com esse corpo e se manifestar no mundo, tem um elemento de ligação, que é o perispírito. O perispírito, também chamado de corpo espiritual, estabelece essa ligação entre espírito e corpo. E ele sofre profundas impressões por parte da mente. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos, determina transformações desse perispírito, e essas transformações são manifestadas no corpo. É daí que surgem as doenças, muitas vezes, é daí que vem as malformações que ocorrem no indivíduo, que aparentemente não teria nenhuma razão para ter essas malformações, né? A ciência médica avançou muito na compreensão dos mecanismos físicos que provocam doenças, mas eles não chegaram ainda no ponto aonde o que desencadeia esses mecanismos físicos, o que interfere na organização dos genes no corpo, o que determina essas transformações, está partindo desse corpo espiritual, do perispírito. O suicida, quando ele busca a morte, então, ele provoca desorganizações nesse corpo espiritual. Ele provoca alterações nesse organismo perispiritual e ele vai influenciar profundamente as condições de vida do desencarnado e na próxima encarnação, no próximo corpo que esse indivíduo vai assumir, que ele vai reencarnar, ele vai sentir todas as impressões que o corpo perispiritual determinar, inclusive aquela provocada por esse desencarne como suicida. Isso tudo parece muito técnico, muito duro, mas é um esclarecimento necessário. É importante que a gente conheça esse mecanismo e entenda as consequências. Se nós não vivêssemos numa sociedade tão materialista, se nós não vivêssemos numa sociedade que valoriza tanto as coisas materiais, que valoriza tanto o prazer permanente, constante, essa ideia que nos é vendida de beleza, de riqueza, né? Que é isso que traz a felicidade para o ser humano. Se nós não vivêssemos nessa sociedade, entendêssemos melhor que nós somos seres espirituais, estamos temporariamente numa condição de sofrimento, se nós entendêssemos isso profundamente, com certeza essas estatísticas do início seriam bem diferentes. Mas, por que que está progressivo o processo? Porque ano após ano aumenta o número de casos de suicídio. É porque ano após ano a maior parte da humanidade está focada demais nessas ideias, está focada demais nessa busca pelo prazer, pela satisfação permanente, iludidas por essa noção equivocada, né? Ou, muitas vezes, sem admitir a realidade espiritual, o espírito prefere fugir das suas provas, fugir muitas vezes de atos supostamente vergonhosos, e ele acredita que a morte é o aniquilamento, é o nada. E aí é onde vem a grande decepção. Então, se mudássemos esse enfoque hoje, se trouxéssemos uma maior compreensão de que nós somos seres que não morremos quando o nosso corpo físico morre, esses quadros poderiam ser bem menores, ficariam somente aqueles quadros em que os indivíduos muitas vezes têm pouca consciência do ato em si. Têm muitas vezes uma condição até difícil ali, intelectual, de avaliar a sua escolha. Então é onde nós poderíamos reduzir profundamente. Por isso que conhecer o que se passa conosco após a morte é tão fundamental. É tão importante para nós termos esse entendimento. Agora, entendendo que há uma grande diversidade de condições para cada um de nós, né? Há uma grande variedade. Há pessoas que passam por quadros de dor, de sofrimento tão profundos e, por estarem despreparadas, buscam a morte e, naturalmente, elas terão ali uma condição de maior amenidade das suas provas, um sofrimento não tão intenso. Enquanto que outros que têm boas condições de entendimento da vida, compreendeu uma série de coisas, mas por uma fraqueza busca essa fuga, ele acaba sendo muito mais responsável e as consequências serão muito mais dramáticas, muito mais dolorosas. Só que para nós aqui é muito difícil avaliar isso. Não somos nós que julgamos o quanto uma pessoa era capaz ou não de resistir a um sofrimento, não somos nós que avaliamos isso. Isso se dá por um mecanismo que é interno, que é de cada um. Porque o que nos cobra do outro lado e o que desorganiza esse corpo espiritual e que vai determinar tanto as nossas impressões dolorosas na vida espiritual, quanto vai determinar a nosso renascimento numa futura existência carnal, marcada por dor, por sofrimento, é o quanto desenvolvemos a nossa consciência. Então é ela que vai determinar o que nós vamos sentir ou não. E disso vem, então, para nós, a compreensão de que nós também não podemos nos culpar, não podemos sofrer num grau que possa nos levar ao desequilíbrio também pelos atos que os outros praticaram. Muitas pessoas carregam, às vezes, profundos sentimentos de culpa. E isso é natural. É natural até quando um parente nosso falece e a gente fez tudo para tentar socorrê-lo e a gente ainda se questiona. Será que eu não tive culpa? Meu pai, quando ele desencarnou, fui eu que fui atendê-lo. Eu saí da minha casa até a casa dele, leva-se 20 minutos de carro no trânsito normal. Eu correndo à noite, eu fiz em 8 minutos para chegar na casa dele. Carreguei-o sozinho, porque os policiais que chegaram lá primeiro para prestar assistência, nenhum pôde ajudar a carregá-lo, coloquei no carro sozinho. O SAMU chegou a hora que eu já estava indo embora. Corri o máximo que eu pude. Entreguei ao pronto-socorro, fiquei aguardando. Mas até hoje eu fico pensando, será que se eu chegasse alguns minutos a mais, ou melhor, dizendo, a menos, eu não teria tido melhores condições de ajudá-lo? Então, esse questionamento que nós podemos fazer sobre culpa, né, se nós temos culpa ou não, é próprio da nossa condição humana. Refletir se a gente tem responsabilidade ou não. E isso é necessário até para o nosso aprendizado. Nós precisamos pensar, precisamos refletir o quanto nós somos responsáveis ou não, mas nós temos que entender que a vida, o término da vida de cada um, é sempre o quê? Uma condição daquele espírito. E nós só somos responsáveis por uma desencarnação quando nós somos o agente ali que provocou a morte da pessoa. Né? Por isso que o sentimento que bate muitas vezes de questionamento. Poxa, será que eu deixei de fazer alguma coisa? Será que eu não fiz o que era devido? Ele é natural, ele faz parte da nossa existência, está sempre pensando na nossa responsabilidade, mas nós não podemos nos torturar por esse questionamento. Nós precisamos entender que as escolhas de cada um são sempre pertinentes àquele próprio espírito. Então, por mais que seja doloroso para a gente precisa entender, né, que é a escolha daquele ser que está em evolução. E que aquilo que mais pode nos consolar é a certeza de saber que um dia ele poderá retomar a sua marcha de progresso. Né? Ele poderá prosseguir, ele poderá continuar a sua existência. Né? Superada essa fase de dor, de sofrimento, a pessoa irá, então, conseguir transpor a dificuldade, irá retomar a sua evolução e ela novamente estará conosco, novamente estará ali próxima de nós em algum momento. E se nós quisermos auxiliar o processo de refazimento deles, de progresso, nós podemos fazer como? É através da valorização da nossa própria existência, buscando fortalecimento, buscando razões para nós vivermos. Por quê? As estatísticas também apontam isso. A incidência de suicídio em casos de famílias onde alguém já se suicidou é muito grande. O cientista materialista fala porque há um componente genético que leva a pessoa ao suicídio. Mas na realidade é porque algumas pessoas sentem tão profundamente sofredoras em função de um suicídio de um ente querido que elas passam a cogitar na morte também. Por quê? É, muitas vezes, a sensação de desespero, de imaginar a impossibilidade de voltar a ter essa pessoa novamente. Mas é aí que nós dizemos, então, a vida espiritual, ela existe, ela prossegue e ela é sempre triunfante. Nós estaremos sempre com a possibilidade de reatar os nossos vínculos afetivos. E qual que é a melhor forma de a gente poder conquistar o mérito para um dia poder reaproximar-se dos nossos entes queridos? Porque para eles o afastamento é muitas vezes o quê? É um momento de sofrimento. Eles muitas vezes não têm méritos para vir até nós, mas nós podemos conquistar méritos para estar com eles. À medida que vamos aprimorando a nossa condição espiritual, à medida que vamos lutando pela vida e passamos a progredir espiritualmente. Porque quando a gente se fortalece, quando a gente busca a renovação interior e cresce espiritualmente, nós passamos a estar em condições de auxiliar aquele que sofre. E nós passamos a ter méritos para pedir para estar com eles. Por isso que nós precisamos nos cuidar nesses momentos de dor profunda. Não entrar nesse clima de negação da vida, não permitir que o sofrimento nos tire a força de continuar vivendo. Porque aí vai ser mais um necessitado e menos um em condições de auxiliar. As pessoas que melhor auxiliam os sofredores são as pessoas que os amam, que os conhecem mais de perto, que têm um afeto mais profundo por eles. Então, quando nós buscamos esse refazimento interior, nos fortalecemos, quando nós buscamos a melhoria espiritual nossa, nós estamos nos tornando cada vez mais aptos a auxiliá-los um dia. É o que a gente vê em todas as histórias dos espíritos sofredores. Quem é que vai auxiliá-los? É o ente querido mais próximo, que está em condição espiritual mais elevada. Então, se a gente quer prestar a eles essa força, nós temos que buscar adquiri-la para nós. Não podemos pensar em interromper a nossa existência pensando que isso vai nos levar a aproximar deles. Porque, embora possamos ir para a mesma região de dor e sofrimento, nós podemos não encontrá-los tão facilmente. Então, jamais pensar de que a morte, para nós, é uma forma de solução de sofrimento, porque ela só tende a agravar. É a complicação de uma situação que já é complicada. É aumentar o sofrimento. E a gente deve sempre pensar: poxa, se aquela pessoa que eu amei tanto e que eu amo tanto me fez sofrer tanto, a minha partida pode fazer outras inúmeras pessoas sofrerem ainda mais. Então essa reflexão é importante. A gente deve buscar e continuar lutando e vivendo e continuar aqui se dedicando às pessoas que precisam ainda da gente. Né? Porque muitas vezes a gente, iludido pelo nosso sofrimento, a gente acredita que a gente já não tenha mais forças. Mas acreditem, todos os seres humanos são dotados de força para a superação das suas provas. Não há qualquer prova que nós experimentemos na vida que não tenhamos forças de superá-las. Não há. Se não tivéssemos essas forças, nós não passaríamos por elas. Porque a espiritualidade entende, sabe o nosso potencial, sabe aquilo que nós somos capazes de resistir. E quando nos planejam a existência, é exatamente isso que eles ponderam e consideram. Ao permitir que tenhamos então pessoas que são propensas a esse ato, muitas vezes representa para nós uma grande prova, mas vai representar também um grande momento de superação e de crescimento na nossa evolução. Não podemos permitir que os atos das outras pessoas, por mais amadas que sejam, possam determinar para nós um sofrimento que nós mesmos vamos causar a nós. Então, por isso que devemos sempre estar ali alertas, atentos, não apenas nessa situação da vida, mas respeitar as escolhas infelizes que os outros fizeram e não permitir que elas nos tirem a nossa capacidade de viver, que elas nos tirem a nossa capacidade de superação. Porque há muitas pessoas que, diante de grandes decepções causadas pelos seus entes queridos, muitas vezes não cometem suicídio, mas desistem da vida, desistem de planos, de sonhos. É aonde o espírito acaba estacionando na sua prova. Porque passar por essa situação é uma prova para aqueles que também vivenciam toda essa dor. Então, vencer essa prova é, mesmo com a dor, com o sofrimento que nós carregarmos no peito, por esse afastamento sempre temporário, é a gente saber que a nossa vida prossegue. A vida de outras pessoas que nós amamos também prossegue, e elas precisam da gente. Elas precisam estar ali com a nossa presença, com o nosso carinho, com o nosso amor. Por isso, quando a gente perceber que a gente não está conseguindo corresponder a isso, nós devemos procurar auxílio psicológico, auxílio espiritual, para que a gente possa botar a nossa vida novamente nos eixos. Há pessoas que, quando observam que alguém que passou por uma dor muito profunda consegue se reorganizar e voltar a ter uma vida normal, criticam essas pessoas, falam: ah, ele não sofreu tanto quanto isso faria supor que fosse necessário sofrer. Mas, na realidade, as pessoas que conseguem reorganizar sua vida após o sofrimento, por uma perda, por uma decepção profunda, por um parente que faleceu de maneira muito violenta, ou pelo suicídio, as pessoas que conseguem reorganizar e prosseguir, elas estão no caminho certo. A gente voltar e lutar por ter controle sobre a própria vida não quer dizer que a gente deixou de amar essas pessoas, porque elas continuam existindo. Mas nós devemos prosseguir a nossa jornada e lembrar que o pensamento é uma força poderosa. A oração é um pedido que nós podemos fazer a todo instante a Deus. É a forma de comunicação direta com Ele. E todas as preces que nascem do sentimento, que nascem da emoção, que nascem do afeto, do amor que a gente tem por alguém, todas elas atingem o seu alvo. Que Jesus possa nos amparar, possa nos assistir, nos dar a força para prosseguirmos, confiantes de que a vida espiritual, ela é imortal, e que um dia nós encontraremos todos aqueles que nós amamos. Muito obrigado.